José da camisa vermelha, o grande herói contra as autópsias. Ele sempre batalhou contra as autópsias que ele faz. As que ele não faz, né? E ele, os outros faz. Ele batalha contra os autopsieiros que fazem as autópsias contra o corpo de seres humanos que são indefesos de se defenderem porque já estão mortos e estão sendo abertos por monstros. Eu não gosto de autópsias, isso é coisa do inimigo. Deus não gosta disso. Jesus nunca sofreu autópsia. Jesus disse assim: nunca autopsiará seu inimigo. E José está batendo nos autopsieiros agora, como se também não tem vídeo. Pá, pá, pá, tá, tá, tá, tá, ele está batendo. Ele vai matar todos os autopsieiros do mundo. José é o herói do Brasil. José é o herói da sua do Brasil. Ele vai matar todos os autopsieiros do Brasil. Ele está batendo de camisa vermelha. José na camisa vermelha, o autopsieiro. O anti-autopsieiro. Vai, José. Obrigado, Pedro Rolli, José.